um abraço especial, galera do Jaco, Teodoro, Terra Nova, toda a região. Grupo de Cavalgada, Miguel Ranche, Lutas e Belas, tamo junto. Tá rolando um comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um plano. Tá ligado o G10, aqui bota pressão, hoje eu quero ter pelada mexendo. Chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um plano. Tá ligado que o G10